Salve Salvador, é o Triple Golf. Considere pista livre, aeronave já aqui na ponte, na posição 62/3. Sim, Triple Golf, frequência livre, bom dia. Eu. Desaplicado. noite, Ilhéus Visão 45. Ilhéus Visão 45, decola pista 10, curva direita. Após a curva direita, sai inicialmente restrita em 1 mil pés no corredor Axé, aguardando liberação para ascensão ao 145, que depois prossegue no eixo da Golf 677. Controle 120, correção, controle 119,8, acione 5120. Livre acionamento, e nós vamos acionar aí o pessoal da Infra fazer o seu follow me até aqui, o até superar a obra da pista 17, ok? Acionado? Tá livre, o táxi tem interseção? Vou solicitar o acionamento aqui, gentileza. Salvador, azul 4062. 4062, é pode ter na baixa travada. Reportando. Final normal, embaixo, travada, 4062. Autorizado, azul 4062, vento 70 com 10.010 nautilus. 62. Lima, hotel de LED, então a viatura da Infraero já ingressou aqui na cabeceira 35, está ingressando aí pela pista, vai fazer o seu follow me a partir aí da interseção da Bata com a cabeceira 17, ok? Negativo, a viatura já posicionada, siga a mesma, aguardando novas instruções. Direita 121, no decimal 9. Direita 219, 406. Por favor, 3170. 3170? Pista no zero, pouso autorizado, vento 60 graus com 10 nós. Azul, volta 3170. Pouso autorizado, da 3170. Alfa Juliette 4309, azul 4062. Lima Hotel de Lete, a viatura já liberou? Pode prosseguir com o cruzamento? Reporte para prosseguir indo através do portão 612, contornando o terminal de passageiros. O 462 vai manter posição antes da Juliette, que aguarda para prosseguir parte 3. Gente, mantém antes da Juliette, 4062. O Papa Tango Lima até o Juliette. Prossiga o táxi até o ponto de espera. E via pátio Índia, o ponto de espera é a parte da guarda. Consegue estar com o Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Consegue Alfa, mantém a posição da Juliette, 3, 170. Patango Lima, Hotel Juliette, poderia confirmar o POB? Quatro, cinco horas, capital soteropolitana como alternada, reporte pronto para decolagem, Hotel de Lédica. Tá. O quadro 062 aguarda a passagem do tráfego, parado na entrada do pátio de casa. Hotel de LED, táxi à esquerda agora, contornando o terminal aqui, bem à esquerda, ok? Ah, tá ok. Em frente seria caminho também, esse porém tá fechado devido a um buraco. Agora o senhor ingressou via pátio, ingressa primeira direita agora novamente e ficará atento aí ao ponto de espera. Mas se pronto, não tem nenhum tráfego na aproximação, livre ingresso e decolagem, pista 10, o vento é de 60 com meia dúzia, Lima até o direto. O vento é de 60 graus, 10 nós, o altímetro agora 1010, 1-0, 1-0. Gente, 60 graus, 8 nós, Red. Patango Lima, Hotel Juliette, acione normal o transponder 5120, decolado aos 56 minutos, chame o controle em 119, decimal 8 por diante. Para voo, pousado, boa noite. Salvador, boa noite. Gol 1172, passou a posição, Tuna. Vicente, 1172 avistado. Cheque o trem de pouso. Pistão no zero, pouso autorizado, vento 50 graus, meia dúzia nós, altímetro no zero, 1010, trem de pouso. Trem de pouso embaixo, travado, livre pouso pro gol 172. Do Solos 22, libera direita via Golf, mantenha esta frequência. Táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliet para ingressar no 41. Esta frequência Alfa até a Juliet formará para ingressar no pátio, 1172. 172, ingresso à esquerda, Juliette, follow me, já se encontra em travessa do portão 62, vai fazer o estacionamento até o portão número 11, ok? A gente segue o follow me, já estão visual com ele para o portão 11, ou 172.